A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional no livro de Êxodo, no livro de Números, perdão, no seu capítulo de número 12. Quero compartilhar com vocês hoje o capítulo 12 e, se o Senhor permitir, no final de semana, o capítulo 13, chegando a um terço do livro. E depois, ainda mais uma ministração para líderes da nova série, O Avivamento que Precisamos Hoje. Eu saúdo de modo especial, nessa tarde, representando a todos os 5 mil que estão nos acompanhando, 5.100 exatamente, que estão nos acompanhando, citando o pastor Armando e pastor Andréa, Aline, Rodrigo e os irmãos de Jacareí, a família do querido Abidênigo, que Deus realmente fortaleça os seus braços, fortaleça a sua vida e espiritualmente cada dia vocês estejam mais próximos daquilo que Deus deseja. Andréia, Yasmin, e todos, Maria, pastor Andréia, né? E é uma alegria poder falar com vocês. E tem aí alguém na sua casa que, além de interceder, a Patrícia também é uma colaboradora do nosso ministério. Nosso abraço aí a todos vocês e a todos os irmãos de Jacareí, da Igreja Metodista em Jacareí. Façamos então a leitura do livro de Números, no seu capítulo 12. Diz assim a palavra: Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cushita, etíope. E assim questionaram: Falou porventura Yahvé somente a Moisés? Não falou igualmente a nós? E Yahvé ouviu tudo isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens de sua época. Subite, disse Yahvé a Moisés, a Arão e a Miriam: Vinde todos os três à tenda do encontro. Todos os três se dirigiram à tenda do encontro, tabernáculo. Quando Yahvé desceu numa nuvem e se deteve à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, ambos se apresentaram. Então disse Yahvé: Ouvi, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo-lhes em sonhos. Olha que interessante, irmão. Quando o ministério profético está em operação na igreja, o Senhor trabalha com a revelação. Ele se revela a nós. E ele pode se revelar também, não só pela palavra, mas por visões e sonhos. É claro que as visões e sonhos têm que estar dentro da reta doutrina, do que chamamos de ortodoxia. Porque senão isso é um sonho seu, do Senhor. Contudo, diz o versículo 7, não é assim que procedo para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos de minha casa. Com ele converso face a face, claramente, e não por enigmas ou parábolas. E a ele foi revelada a forma do Senhor. Por que ousastes falar contra o meu servo Moisés? Então a ira de Yahvé se inflamou contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomado por uma terrível doença da pele. Sua aparência era esbranquiçada como a neve. Quando Arão voltou seu olhar para Miriam, reconheceu de imediato que ela estava com uma espécie de lepra. Ele não conseguiu caracterizar que de fato era ela estava leprosa, mas era algo muito próximo, semelhante à lepra. Eu não vou tecer comentários aqui, irmãos, porque desconheço a matéria, então precisamos de um apoio de profissionais da saúde para nos dizer as mais diversas espécies de enfermidades que se parecem com lepra ou que são uma lepra diferenciada. Aí é um campo diferente. E eu não estou apto para tal. Versículo 11. Então rogou Arão a Moisés: Ai, meu Senhor, não queira nos infligir a culpa do pecado que tivemos a loucura de cometer e do qual somos culpados. Suplico-te, não seja ela como um aborto, cuja carne já está quase que toda consumida ao sair do ventre de sua mãe. Diante disso, clamou Moisés a Yahvé: Ó Deus, orou ele, digna-te, dá-lhe a cura, eu te peço por misericórdia. Prontamente lhe respondeu o Senhor: E se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria ela envergonhada por 7 dias? Seja, portanto, segregada 7 dias fora do arraial de Israel, depois seja nele, no arraial, admitida novamente. Sendo assim, Miriam foi isolada por 7 dias fora do acampamento, e os israelitas não partiram enquanto ela não foi reintegrada ao povo. Logo depois disso, partiram de Azeroth e acamparam no deserto de Parã. Louvado seja e bendito seja o Senhor, porque ele é digno de toda honra, glória e adoração, e a sua palavra é maravilhosa, é palavra viva, palavra que nos alimenta. Faço agora a leitura de rodapé da Bíblia King James atualizada. As revelações da parte de Yahvé, o Senhor, não chegam com a mesma nitidez e entendimento a todos os seus servos. Pode haver oráculos do Senhor que um profeta talvez não compreenda plenamente na ocasião em que o recebe. E, para ele, por algum tempo, essas orientações divinas soem como enigmas e mistérios, como diz 1 Pedro, capítulo 1, 10 e 11. Entretanto, para Moisés, na travessia do deserto, Deus falou com particular e especial clareza, como se conversasse com seu servo face a face, Deuteronômio 34, versículo 10. Então fizemos a leitura da palavra, que você deve sempre reler, a leitura de um rodapé, mas que você deve pesquisar outros. Quase todas as Bíblias têm os rodapés e trazem algum elemento interessante que nos ajuda no aspecto linguístico ou histórico ou algum comentário sobre a aplicação mesmo pastoral para as nossas vidas. Tá bem? Eu parto agora para o resumo que preparei para vocês na terceira parte da nossa devocional. A proposição desse resumo não pode ser outra senão a lepra de Miriam, ou algo semelhante assim. O castigo de Deus, o tratamento de Deus e coisas dessa natureza. Bem, esse capítulo trata da censura de Arão e Miriam para com Moisés. Deus censurou Arão e Miriam por terem falado mal de Moisés e terem dito, assim como os outros, por acaso Deus falou só com ele, não falou conosco também? E eles deixaram sair isso pelas suas bocas. A resposta do Senhor e o pedido de, ao pedido de Arão, e o pedido de Arão, perdão, para que Moisés intercedesse, teve êxito, porque Moisés intercedeu junto a Deus. Na verdade, queridos, Arão e Miriam censuraram Moisés por ele ter casado com uma mulher estrangeira e aproveitaram a murmuração do povo para questionar se o Senhor falava somente com Moisés, como eu disse, e com eles não. Ora, por um acaso ele é melhor do que nós? É mais ou menos isso. Ele se sente melhor do que nós? Por acaso Deus fala só com ele? Só ele é israelita? Só ele é profeta? É isso que estava nas entrelinhas. Mas como Moisés tinha se transformado no homem mais manso, humilde e paciente de sua geração, desconsiderou o pecado dos irmãos. Irmãos, nós temos que aprender isso. Nós não vamos passar a sofrer de amnésia. Não é que nós vamos esquecer o mal que alguém faz contra nós. Nesse caso aqui, nem havia mal. Moisés não tinha feito nada de mal para os irmãos. Mas se alguém lhe faz o mal, o que Jesus ensina é que você dê a outra face, mais ou menos dizendo, não é que você vai esquecer o primeiro tapa na sua face, mas você vai desconsiderar e vai virar o outro lado para que ele dê o tapa no outro lado da face. Nós temos que aprender como irmãos e irmãs, como seguidores de Jesus, a ter essa misericórdia e desde a falar, Deus esqueceu dos nossos pecados, Deus não sofre de amnésia e a sua onisciência não está comprometida em momento nenhum. O ser de Deus não é um ser que você se traçasse uma linha. Então, Deus é onisciente, onisciente, onisciente, alguém pecou, aí ele esqueceu, e essa linha tivesse um interrompimento, ficasse sem nada, como um buraco, né? Como nós estamos vendo aí, um buraco no universo. Não, Deus não sofre desse problema, nem jamais sofreu, mesmo depois da morte de Jesus, é importante que nós tenhamos clareza que a morte de Jesus paga o nosso pecado e Deus, não é que ele esqueceu do que cometemos, mas ele desconsiderou. Não considera mais pelo sacrifício expiatório de Jesus. Mas voltando para o texto, Moisés já, dentro desse padrão de Deus, desconsiderou o pecado dos irmãos. Todavia, o Senhor quis exortá-los. E é para o bem deles, viu, irmãos? Foi para o bem deles, assim como a exortação é para o nosso bem. Dizendo que quando há profetas no meio do povo, ele revela-se por meio de visões e sonhos. Como eu disse para vocês, quando a igreja está num mover de avivamento, numa operação profética, quando Deus está agindo profeticamente, nós podemos ter visões e sonhos, e através disso a revelação da parte do Senhor. Prosseguindo, contudo, com Moisés, que o Senhor chamou de o mais fiel entre os seus servos, o Eterno falava face a face, claramente, e não por enigmas ou parábolas. O Senhor revelou sua forma e glória e a sua palavra para Moisés. Lembrem que foi para Moisés que o Senhor entregou a lei. O Senhor falou a lei para Moisés, escreveu a lei na presença de Moisés, ministrou para Moisés. Além de escrever nas tábuas da lei, ele ministrou para que Moisés pudesse depois ministrar aos líderes e a todo o povo a lei do Senhor. O Senhor revelou sua forma e glória e palavra para Moisés. O Eterno não gostou que Arão e Miriam falassem mal de Moisés, falassem contra Moisés. O Senhor ficou irado e saiu da presença dos murmuradores. Quando a nuvem da presença afastou-se da tenda do encontro, Miriam ficou com essa espécie de lepra. Arão percebeu o pecado que cometeu com sua irmã Miriam e pediu perdão e suplicou por sua irmã. Glória a Deus, que ele se arrependeu rapidamente e pediu perdão para Moisés, e com isso ele estava também pedindo perdão para Deus e ainda intercedeu por Miriam, sua irmã. Moisés intercedeu também ao Senhor, porque ele era um homem cheio de misericórdia. Da mesma forma, o Deus da misericórdia perdoou Arão e Miriam, que murmuraram contra Moisés. Contudo, e apesar de ter perdoado, ele fez com que Miriam ficasse 7 dias fora do acampamento dos israelitas, como disciplina para ela e para Arão, para que eles aprendessem com essa situação. E mesmo sendo irmãos de Moisés, não tiveram privilégio, não. O Senhor perdoou o pecado, mas eles arcaram com as consequências. Irmãos e irmãs, nós partimos então para a conclusão desse resumo, e eu quero, em primeiro lugar, nós vamos fazer só 3 destaques. Em primeiro lugar, não abra sua boca para murmurar contra um servo do Senhor. Eu vou repetir, não abra a sua boca para murmurar contra um servo do Senhor. Se você levantar sua voz contra um ungido do Senhor, uma ungida do Senhor, saiba que você estará comprando briga com o próprio Deus e terá que arcar com as consequências desse ato, em âmbito espiritual, emocional e mesmo físico, como foi o caso dela. Por vezes, até no campo material, na nossa vida material, econômico-financeira, Deus pode nos disciplinar de diversas maneiras. Lembre que Deus é soberano e ele usa quem ele quer. Ele queria usar Moisés, ele usou Moisés. Ele queria usar Arão, ele usou Arão. Ele queria usar Miriam para cantar e dançar, e ele usou Miriam. E para interceder, porque ela foi uma intercessora, ele usou. Lembre que Deus é soberano, ele usa quem ele quer, quando ele quer, como ele quer usar os seus servos. E se essas pessoas aceitaram a Deus, a Jesus, como Senhor, deixe que Deus trate com elas. Se você tiver uma grande amizade e perceber, não é o caso do texto, mas perceber algum mal, então procure esse irmão, essa irmã, mesmo líder, mesmo pastor ou pastora, procure esse irmão e aconselhe. Exorte, porque exortar é chamar para dentro, trazer de fora para dentro, trazer para o caminho. Você pode procurar. Se você tiver líderes acima desse líder, você também pode procurar esses líderes junto com o seu pastor ou pastora, junto com o missionário, a missionária, junto com o presbítero e a presbítera, e levar esse irmão, essa irmã, para um momento de aconselhamento, de ponderação, de reconciliação, de como eu disse, de exortação, para trazer de volta para o caminho. O seu papel é, no máximo, esse, mas não abra sua boca para maldizer um líder que você tem. E não justifique a sua murmuração apontando o pecado. Ah, eu estou falando, mas é porque ele pecou. Eu estou falando é porque ela pecou. Não, não é assim que se faz. Você apresenta diante de Deus, depois, se for possível, procure a pessoa. Se a pessoa tiver humildade, ela vai ouvir. Se não tiver humildade, você vai procurar, então, o superior dessa pessoa e vai tratar, ajudar, tratar ou permitir que o superior desse pastor ou pastora possa tratar com ele ou com ela. Então, não justifique a sua murmuração por causa do pecado do líder, porque os líderes pecam. Só Jesus não pecou. E aqui Moisés não tinha nem pecado. Nesse caso, não foi pecado de Moisés. Voltando para o texto, aqui não tinha nem pecado, foi pura murmuração. E eu quero que você não justifique a sua murmuração apontando para nada. Ou porque o diabo está soprando no seu ouvido, como é o caso aqui, porque não havia pecado por parte de Moisés, ele não estava se achando o Todo-Poderoso, ele não estava se achando o principal, pelo contrário. E mesmo que tivesse cometido um erro, o caminho seria primeiro da oração, segundo da procura, como eu disse, para um bate-papo, para um aconselhamento, se for possível. Terceiro, para um encaminhamento para alguém que tem autoridade semelhante à dele ou maior do que a dele ou a dela. Então, não justifique a sua murmuração apontando o pecado do ungido de Deus. Porque Deus tem conhecimento de tudo e faz o que quiser. Na hora que ele quiser, se ele quiser permitir ainda um pouco mais de tempo essa pessoa errar para depois tratar, às vezes Deus faz isso, para que a pessoa depois possa enxergar até onde ela foi se afastando dele. Deus vai tratar quando ele quiser e através de quem ele quiser. O importante para nós hoje aqui é que você não abra sua boca para murmurar. Em segundo lugar, sejamos misericordiosos para com os pecadores e deixemos a disciplina, a correção, o juízo na mão de quem de direito, a quem de direito. Deixemos a disciplina como um processo exortativo. Não, exortação não é gritaria, tá, gente? Exortação é trazer de fora para dentro. Então, mas deixemos essa disciplina, primeiro, na mão do Senhor. Segundo, na mão de outras autoridades que vão ajudar essa pessoa a trazer de fora para dentro. Você não se levanta para disciplinar alguém que tem posição perante Deus maior do que a sua em uma determinada área. Veja, o pastorado não é intocável, não. É que nessa área do pastorado, os nossos superiores são pastores também e pastoras também, ou bispos ou bispas, tá bem? Em algumas denominações que estão conosco, bispos, bispas, apóstolos, então são pessoas assim. Agora, se fosse o caso do Ministério do Louvor, o encaminhamento seria para o líder do Ministério de Cânticos Espirituais. Se fosse no coral, que praticamente está sendo extinto, né? Precisamos recuperar, então tem que ser com o líder do coral, e assim por diante. Se for uma questão administrativa, com o líder da administração, e se for com o líder da administração, então com a gestão maior, a mesa que coordena, que a diretoria da igreja, mas que procede de uma maneira misericordiosa. Sejamos misericordiosos para com os pecadores, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia, como diz a bem-aventurança. Cuidado, se você já fez isso, peça perdão para Deus. E se fez recentemente, peça perdão para Deus, porque você não devia ter feito isso. A menos que você seja, depois, por exemplo, no caso aqui do líder, geral, que você fosse muito próximo, e tratasse com misericórdia. Numa igreja, o presidente da diretoria. Mas também com misericórdia. Deixemos para o Senhor, deixemos para o líder acima dessa pessoa, no ministério específico, e façamos tudo para que a disciplina, a correção, mesmo o juízo que vem da parte do Senhor, vem da mão do Senhor, traga essa pessoa de volta para o centro da vontade dele. Nossa intenção não é verificar, não pode ser verificar um erro e fuzilar essa pessoa. Não é reality show. Quem vai para o paredão esse ano? Esse ano vai para o paredão esse pastor aqui. E daqui a 2 anos, há outro. Nós vamos contratar um outro pastor, convidar um outro pastor, né? Porque não é caso de contratar, é convidar, mas daqui a 4 anos é ele ou ela que vai para o paredão. Preste atenção, isso aqui não é reality show. Então deixemos, sobretudo, na mão do Senhor, disciplina, correção e juízo. Fique na mão do Senhor. Mas se você vê que os seus joelhos estão dobrados, você está orando e a pessoa não se emenda e ela ocupa uma posição estratégica, aí tem que se procurar uma liderança semelhante à dela ou maior do que a dela para fazer a devida correção. Tá bom? Então lembre, na mão do Senhor, com a sua oração, a menos que você seja a liderança maior do ministério e responsável pela correção do grupo, do povo desse ministério, das pessoas, achei o termo, das pessoas desse ministério. Em terceiro e último lugar, as revelações da parte de Yahvé, o Senhor, não chegam. BKJA, tá bom? As revelações da parte de Yahvé, o Senhor, não chegam com a mesma nitidez e entendimento a todos os seus servos. Não chegam. Cada um é usado de uma maneira diferente no corpo. Pode haver oráculos do Senhor que um profeta talvez não compreenda plenamente na ocasião em que o recebe. E para ele, por algum tempo, essas orientações divinas soem como enigmas, soem como mistérios. E aí entra a oração de novo. Você orando, pedindo para que Deus revele aos líderes, aos pastores, pastoras, profetas, a orientação dele. Nesse caso aqui do capítulo 12, entretanto, no capítulo 12, para Moisés, não era o caso de pecado. Nesse momento histórico, na travessia do deserto, Deus falava particularmente com Moisés, e de modo especial, e com clareza, como se conversasse com o seu servo, face a face, com o seu amigo, como nós vimos a citação de Deuteronômio 34, 10. Então é importante que nós realcemos nessa palavra de hoje que Deus trabalha com revelação, A primeira fonte e a mais confiável fonte de revelação é a Escritura Sagrada. Por isso eu gosto de ler o capítulo inteiro. E dessa fonte primária, primeira fonte de revelação, nós temos alguns anexos que nos ajudam a compreender essa revelação. Por exemplo, quando eu leio um texto, eu estou lendo e a minha racionalidade me ajuda a compreender, por exemplo, o idioma, e te ajuda a entender o idioma que eu estou falando. Portanto, a razão é uma auxiliadora como fonte do conhecimento de Deus, como fonte do conhecimento religioso. Outra fonte de conhecimento religioso é a experiência da pessoa. Agora, a experiência da pessoa é maravilhosa, só que tome cuidado, porque a experiência da pessoa tem que estar em conformidade com a Sagrada Escritura. É por causa dessas experiências que as pessoas vão falando de coisas que não têm nenhum sentido para a razão ou para a Bíblia, que hoje em dia nós temos também. Esse é um dos motivos, tá bem? Lembra que eu falo? Precisamos de líderes melhores, de uma teologia cristológica, cristocêntrica, mas é por causa também de um testemunho esquisito, de experiências totalmente antibíblicas, que muita gente se afasta da presença de Deus. Então, a experiência é uma bênção, ela é confirmadora daquilo que a Bíblia diz, ou a Bíblia é confirmadora daquilo que a experiência pessoal trouxe. Todavia, é importante que esse aval seja dado pela Bíblia. A terceira fonte do conhecimento religioso, do conhecimento de Deus, para facilitar para os mais novos, é a própria criação. Perdão, antes da criação ainda, é a própria tradição. Ou seja, o que os meus pais experimentaram, e os nossos avós, e os nossos bisavós, e se você for voltando até a igreja primitiva, que aí é uma referência já totalmente escriturística, né? A igreja primitiva do primeiro século. O que disse a tradição da igreja primitiva no primeiro século, até onde houve a escritura e a definição do cânon, dos livros da Bíblia? O que disse Jesus de Nazaré? O que disseram os profetas? O que disseram aqueles que fizeram os livros de sabedoria, como Salmos, Provérbios? Tá bem? O que eles disseram? O que a história de Israel nos disse? O que os livros apocalípticos nos ensinam, como Daniel, Apocalipse também, Tessalonicenses? O que o período dos juízes nos ensinam, o que o período patriarcal nos ensina, ou nos ensina, o que o período pré-patriarcal nos ensina também, às vezes por símbolos, por figuras de linguagem. Então, a tradição é fundamental, desde que a tradição tenha amparo na Bíblia. A razão é uma bênção, mas no século XVIII, XIX, aliás, na modernidade, a partir do século XV até a Segunda Guerra Mundial, a razão tomou conta da sociedade ocidental. Muito bem, a razão podia ter sido uma bênção só, mas ela, infelizmente, foi instrumento para que milhares de pessoas desacreditassem em Deus. Então, a razão precisa ter o aval da Escritura. A experiência precisa ter o aval da Escritura. A tradição precisa ter o aval da Escritura. E, em último lugar, eu digo para você, a criação A criação, olhe para a criação. Eu estou olhando agora aqui para a criação onde estou ministrando. Tem uma janela muito joia aqui e eu estou cercado de montanhas, né? Montanhas e morros que você lembra lá do colégio. Então, olhe para a criação e a criação vai testemunhar, vai testificar, vai confirmar a sua experiência com Deus, porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Que Deus te abençoe e que nesses três pontos nós tenhamos agora, nesses irmãos, nós chegamos a 5.100 irmãos. Eu estou radiante e eu compartilho a nossa alegria. A minha alegria da missionária Vívia. Eu vou levantar um grupo de oração pela missionária Vívia. Se alguém quiser se voluntariar, por favor, me diga. Diga, poste aqui, eu quero me voluntariar para escrever, fazer a inscrição, perdão, inscrever e fazer o arrolamento de pessoas que estão dando cobertura para ela, porque ela tem sido estratégica para que nós anunciemos o Evangelho e cheguemos aonde estamos chegando, em tantas nações, com aparelhos assim, sabe? Só o Senhor mesmo é Deus, com aparelhos velhos. O dela também já deu problema no microfone uma vez. Passou por lutas e dissabores, nós precisamos de cobertura, assim como a minha vida, a da pastora. Eu peço duas coisas a vocês hoje. Primeiro, oração e alguém que queira formar um grupo mesmo, fixo. Eu sei que todos vocês oram, mas seria muito joia a gente ter um grupo permanente, orando e vigiando 24 horas por dia. Num processo de escala, a gente deixa meia hora para cada um, e nessa meia hora você se compromete com o avanço do Evangelho através desse ministério. Qual é o nome do ministério, pastor? Não tem nome, não. Tem nome. É o ministério do Senhor, para a glória do Senhor. É o ministério pastoral da minha vida, da pastora Margarete e o ministério missionário da irmã Vívia. Eu peço essa primeira coisa, esse primeiro elemento, que é a oração, e o segundo fator, chegamos a 5.100 mensalmente, aleluia, glória a Deus. Só de WhatsApp está quase chegando nisso por mês. Só de WhatsApp. Quando eu acabo um dia, prego para você, antes de fazer o próximo sermão, eu contabilizo todos os que ouviram. E ao final do mês, só do WhatsApp nós estamos chegando quase a isso. Mas ainda tem o blog, tem as mais de 20 nações. Tem nações onde o evangelho não é permitido, que nós estamos chegando, estamos entrando, estamos tendo escuta na Ucrânia nesse momento, que está sofrendo. E assim, o segundo elemento que eu peço para você, não peço nada para mim, peço para que você divulgue o endereço do blog, blog logos numeral 7, né? Blog logos 7 ponto blogspot.com. Tá bem? E divulgue o nosso número para a pessoa entrar no grupo. Isso é o que tem feito a gente crescer demais. Pessoas que vão entrando e vão recebendo aqui nas duas cidades, principalmente. Eu tive o contato com alguém, eu peço o telefone e pergunto: posso te mandar uma mensagem? Se você quiser ouvir, naquele dia você ouve. Se você tiver muito trabalho, tiver cansado, não quiser ouvir, você não ouve. Ah, pode sim. Tem sido a maioria das pessoas. Tá bom? Eu espero que esse chegar a 5.100 pessoas Mais de 3 mil só no WhatsApp. Mais de 2 mil só no blog. Nós possamos. Ainda tem o Instagram, que fala mais das atividades aqui das nossas igrejas, com o nosso irmão Lucas. Então, irmão, ajude dessas duas maneiras: orando, para que esse evangelho faça diferença na vida da pessoa, e espalhando. Então, três coisas. Primeiro, não abra sua boca para murmurar contra um servo do Senhor. Segundo, seja misericordioso com as pessoas, e principalmente se elas pecaram. Não é o caso do capítulo 12, mas eu puxei, porque como Moisés não tinha pecado e mesmo assim foi misericordioso, isso nos chama a ser misericordiosos também, em qualquer situação. E terceiro, Deus nos dá a revelação e pode dar por sonho, por visão, mas isso tudo tem que ser confirmado à luz da Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe e, permitindo o Senhor, amanhã nós voltamos a nos encontrar através do WhatsApp. Tá bem? Fiquem na paz do Senhor e que Deus os abençoe. Amém.